vou aproveitar essa canção para pedir paz no mundo, no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro. Muita paz. É hora de nos apegarmos a todos os santos, todas as crenças nas seitas, nos seres sagrados, nas religiões. A noite aumenta o perigo, que passam dias batendo na porta. O medo estampado na cara da sociedade. É o rico, é o pobre, é o mesmo perigo. É a bala perdida, é a guerra, é o caos. É a ignorância dos votos dos bons homens maus. Sou carioca, mas sei que meu Rio não anda legal. Dos tempos idos, cadeiras na varanda, cidade maravilhosa, meu futebol, meu samba. Tamanha malandragem, até pra subtrair, levava só nossa grana e a gente ficava aí. Tá faltando amor, muito amor. Tá faltando paz, muita paz. Tá faltando boa vontade, tem gente correndo atrás. E a gente correndo atrás. Quem tem o Cristo por perto, de braços abertos, não perde essa luta jamais. Tá faltando amor, muito amor. Tá faltando paz, muita paz. Tá faltando boa vontade. E a gente correndo atrás. E a gente correndo atrás. Quem tem o Cristo por perto, de braços abertos, não perde essa luta jamais. Lembra dos tempos idos, cadeiras na varanda, cidade maravilhosa, meu futebol, meu samba. Tempo em que a malandragem até pra subir trair, levava só nossa grana e a gente ficava aí. Tá faltando amor, muito amor. Tá faltando paz, muita paz. Tá faltando boa vontade. Tem gente correndo atrás. Correndo atrás. Quem tem o Cristo por perto, de braços abertos, não perde essa luta jamais. Tá faltando amor, muito amor. Tá faltando paz, muita paz. Tá faltando boa vontade. Tem gente correndo atrás. Tem gente correndo atrás. Quem tem o Cristo por perto, de braços abertos, não perde essa luta jamais. É hora de nos apegarmos a todos os santos.